Príncipe Negro Retrô. Uma viagem no tempo com os DJs Edilson e Edilson. Alô, galera do Palácio! Cheguei, cheguei, cheguei, cheguei! Um, dois, três! Desejar um feliz Dia dos Pais para todos os papais. Parabéns! Vamos aproveitar que até 5 da manhã. Passava, passava, passava sim. Uma eternidade te esperando, te esperava sim. A imensidão do meu amor por ti não se expressar. Por ti não se expressar. Príncipe Negro. Por ti. Eu menti. Edilson. Eu chorei. Chorando. Já sofri. Eu cresci. Alô, meu som. Traz mais pacote aqui na mesa do Gabiru. Eu vivi. As abusadas, hein? Alô, as abusadas! Meu amigo Renanzinho, aqui com a gente, o Faro também. Tá curtindo o Retrô, Faro? Por ti, eu menti, eu chorei, já sofri. Olha o chumirada, garoto! Deixa, deixa, deixa. Deixa eu te amar. Não me faça sofrer. E a nossa amiga Carla aqui com a gente. Alô, Cláudia. As meninas da Jacó aqui no Retrô. Beijo, amor. Para viver. Alô, Jordan. Alô, Mega Laje. Um sonho. E aí? Não pode acabar. Quando estou perto de ti, que não me acostumo, se não sinto calor. Posso fazer o Max virada? E a primeira dama aqui com a gente, alô Max! Tudo é frio. Bora, Bruno! Se não estás como areia branca, tu escorregaste. Viverei pra sempre ao teu lado. Quem sabe canta aí! O parceiro Reginaldo, os corpos com a gente. O Acerola, fala Blade. E te amando com amor lindo. Tecno Show. emocionando você. Agora a onda é retro. Pra não lembrar que você não está aqui, peço que alguém toque esta canção que me faz lembrar de você. Ai, que dor que eu sinto aqui quando eu olho e tu não estás. Como areia branca, o escorregar te das minhas mãos. Viverei pra sempre ao teu lado, amor calado que hoje eu sinto. Estarei pra sempre te esperando e te amando num amor lindo. Curtindo o retro, abraço, Buiú! Você não deu valor, você não entendeu. Você não me amou. Agora ninguém segura o Gabiru. Canta, galo! Fazia juras loucas de amor, que eu delirava de prazer. Todas as vezes que você me amou, que eu me jogava aos teus pés. Fazia juras loucas de meu parceiro Giovanni, aqui com a gente. Alô, Giovanni! A sua esposa aniversariando hoje também. A dona Vânia. Foi emanando sua festa junto com o Retro aqui no Palácio. Obrigado, Vânia. É Pop Head! Não adivinha! Ontem eu vi você em sonho, em sonho. Ontem eu te beijei. Meu sonho é você aos meus pés, mas nunca te humilhar. E quem tá solteiro? Poder te tocar sem sonho, meu sonho, e realizar meu sonho de viver com você. Ser sempre real, nós estamos sempre acordando. As abusadas aqui com a gente. Aos limites, conquista pra viver só pra mim. E agora? Vou aos limites, vou aos limites, vou aos limites. Mundo real, paixão de um mortal. Paladada aqui com a gente no retrô também. É assim, ó! Baby, baby, a gente terminou. E agora o que restou? Só lembranças e um grande amor. Baby, baby, que dia é o sol, muito especial. Mas que legal foi te conhecer. Agora te desejo felicidades. É de coração, é pura verdade. Você merece ser feliz com outro alguém. Quando estava com você, meu parceiro Paulo, aqui com a gente, o Viro também. Nosso amigo Alex da Super Pânico, é Alex! Nome pela cor. E agora? Agora o que me resta é ir pro mar. Aqui. Vem nas qualidades que você tem. Bora, Bruno! Um negócio envolve um romance a dois. Só posso te dizer que já estou legal. Na procura de uma mina muito especial. E essa mina, meu amor, não pode ser você. Passeando no Oriente, um gatinho eu conheci. eu procurava um grande amor, veja onde eu me meti. Edilson e Edielson. Ela veio do Talibã, era filha do Bilab, adorava um homem bom, eu só queria uma Jade. Eu vacilei, o Tassilandês. Tá com a gente aí, Tassilandês. Alô, Rafinha. Rato ali, babai, e a Bela também com a gente. No meio de uma guerra, até atrás eu peguei. Atrás, não foi atrás. Pura família TJ aqui com a gente no Retrô também. Esse onde filmado o Crone, acabei foi descobrindo, ela é puro circo. Vai o eu lhe pedia carinho, ela me dava tortura, com seu corpinho de elefante, seu cheirinho de mucura. Você tá com pena dela, então vem pro meu lugar. Vou fugir desse dragão, pro Brasil eu vou voltar. Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. Essa é a cara do Retrô. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo romance. Ontem na Via Show a galera cantou em uma só voz. Vocês, vai. Você brincou com os meus sentimentos. Justo. Tem alguém do Paysandu hoje aqui? Quem é do Clube do Remo? Tá. Solta a voz aí! Você me perdeu. Alô, Palácio! Mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, vai! Filho de Deus, canta mais alto! Aí você vai saber. Perdeu! Perdeu um grande amor. Vocês. Não deu valor em mim. No meu amor, não vou mais chorar. E ela canta pra ele assim, ó. Destruiu meu coração. Lucia Joyce com a gente no Retrô. Beijo, quero te amar. Bota pra dançar. Agora, a onda é Retrô. Isso é Retrô. Não deixe seu impulso se precipitar, dizer palavras vazias demais. Tudo assim, miséria de cabudos com a gente. Não vale a pena você se calar. E aí? Ninguém fere sem se ferir. Meu bem, só quero te ver feliz. Só te emoção. Príncipe Negro Retrô. Não vale a pena você se calar. Juntos nesse som vamos viajar. Na ponte aérea pra Belém do Pará. Som do Retrô. Meu bem, só quero te ver feliz. E assim? Não vem desse papo sentimental. O som é sobrenatural. Há um paraíso, vamos procurar. Livres para sonhar e viver. E o amor? O amor para sempre. Só eu e E amanhã, segunda-feira, vamos estar na Via Show, galera! Edilson e Edielson. Um abraço, viu? E o Nego Doce com a gente, família S com ele, valeu! Bora, Johnny! O Homem da Laranja com a gente também, no Retrô, sempre, valeu! Olha, galera! Echoes and roars, dinosaurs, they all doing a monster mash. And most of the Texans, most of the boys, are only taking calls for cash. I don't know how it happened, it all took place so quick. É os playboys com a gente na área, pode crer. Tamo junto, bora, vai! Let's hand it to you. Júnior só tem algo a gente, agora sim. Meu amigo Xing, Marina, BB, valeu. Bora, Alex, quanto tempo, hein? Tamo junto. Bora, Bino Bino. Vai! Nosso amigo Júnior dos Caramelos, aqui com a gente, obrigado, Júnior. Obrigado, Leno. Obrigado, Ica. Galera da velha guarda do Retrô. Príncipe Negro. Nosso amigo Cláudio, lá no quintal do Cláudio aqui com a gente, a primeira dama. Toda a sua galera aqui curtindo. Valeu, Cláudio! Lá vem eu! Segura, DJ Edielson! Faz essa galera dançar, meu DJ! Agora que eu quero ver! Me dá seu carinho, devagarinho, mata meu desejo. Com os teus beijos, numa ânsia louca, te faço minha mulher. Quero ser seu dono, toda essa noite. A Joelma das coleguinhas. Tá com a gente, obrigado, Joelma. Os açoites, entrega meu corpo, fazer o que você quer. Alô, Marcelão! Marcelão Turismo é a paz poder. Mas tudo isso é obsessão, que eu vivo aí, mano. imaginar a fantasia de amor com você, sonhando um dia eu te amar. E com vocês, a voz das Américas, meu amigo Newton César. Vai! Me dá seu carinho. O Dodô, o Robson aqui com a gente, o Neco também, abraço pra vocês aí, ó. Dodô do Tacacá tá com a gente. Te faço minha mulher. Quero ser a luz, Playboy. Toda esta noite, me cansar de gozo. Nos teus açoites, entregar meu corpo. Fazer o que você quer. Nossa amiga Andresa, a Simone também aqui com a gente. Valeu! A obsessão que eu vivo a imaginar, a fantasia de amor com você, sonhando um dia eu te amar. Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar, a fantasia de amor com você, tentando um dia eu te amar. Parecia um sonho, a gente fica junto. Obrigado meu parceiro Ivaldo Paladar com a gente, curtindo o Retrô, na companhia do nosso grande amigo Cacau, o homem do peixe do mercado do Guamá, tá com a gente, tá no Retrô. Lembra, lembra sim, de tudo que vivemos, das tardes de domingo, da mágica no olhar. Égua do som. Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá. Ouvir meu coração sem miséria do canudo escogendo. Vai passando o tempo e eu não sei me controlar. Parceiro Príncipe Negro, parceiro Paulo na área, bala Paulo. Se você não dá, no porta-retrato a gente se abraçando. Momentos que ficaram difíceis de esquecer. Uou, te amo. Sei que ainda me ama. Nosso amigo gordo, homem do açougue, o homem da carne. Tá com a gente, alô, gordo, abraço. Meu professor Nenê, a sua primeira dama. Mais uma vez, Redrô, obrigado, Nenê. Toda a família reunida. Aceitar que tudo se perdeu. Amor não dá. Ouvi meu coração pedindo pra você. Parceiro Bruno das Antigas do Retrô, um abraço, Bruno. Vai passando. Obrigado, meu carinho. Tamo junto, Max Pirata, esposa, valeu. Sei me controlar. Edivaldo Equatorial tá com a gente, alô, Val. Sem você não dá. Coração. E meu coração pedindo pra você voltar. Vai passando o tempo e eu não sei me controlar. Não dá. Ficar sem você não dá. Não dá. O que vou fazer se depois o sonho se transforma em coisa séria? E além do meu corpo, meu coração ficar louco por você, aumentando ainda mais a tentação o quê? É que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado. Bora, Pop Head! Mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você, arriscando ainda mais o coração. São coisas do coração. Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar, problema sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. Um abraço muito carinho, meu compadre Richard, DJ Richard com a gente, compadre Marcinha, é do Furacão Sonoro, faz saudade em Belém também de sucesso, comanda nos passeios, um abraço forte, nosso Big Andresa e a Simone Borretti, mais uma do Retrô, é, sexta, sábado, domingo, segunda, bora! Nossa amiga Amanda por ali, um beijo muito carinho também, meu amigo Ronaldo, é galera do Ferro Velho Futebol Clube da Limoeiro, valeu! É que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar. Confirmado dia 31 de agosto, aniversário do parceiro Canela Promoções. E é claro, a volta do futevôlei no bairro do Guamá, reabertura da quadra do futevôlei do Guamá, com o nosso príncipe Retrô. E o Luxon Saudade também vai estar lá, não é isso, Canela? Sucesso, meu irmão, tamo junto, hein? 31 de agosto, futevôlei! Bora, meu Retrô! Eu não tenho medo de amar, mas tenho de solidão. Príncipe Negro. Príncipe Negro. É difícil pra explicar, problema sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão, são coisas do pra mim. Por favor, eu estou te esperando. Não importa, eu sou mesmo assim. E assim? Mas, por favor, volte pra mim. Então, meu amor. Nosso amigo Cássio, DJ Cássio Paladar com a gente. Um abraço, Cássio. Meu amigo Marcinho dos CDs, do bairro do Guamá. O amigo distribui CD do Retrô. Alô, Marcinho! Você só pensa em morrer. Meu amigo Lazigo dos Irmãos Coragem, um abraço, Lazigo! Minha loucura é uma coisa tão linda, que explode por dentro de tanta emoção, sem saber o que vai ser de mim. Nosso amigo Evandro da Regional. Valeu, Evandro! Agora estou te implorando, tô mentindo, estou chorando, mas por favor, volte pra mim. Volte pra mim. Por favor, eu estou te implorando, tô mentindo, estou chorando, mas por favor, volte pra mim. Alô, Cláudia! Dá um chão com a Suzy lá atrás, rapidinho. O amor é fogo e paixão, que invade o meu coração, aumentando o prazer de tanta pesada. Parceirão Gilson dos Gilson's Lanches, melhor lanche de Belém. Volte pra mim, por favor, eu estou te implorando. Parceiro do Príncipe, pelo Gilson! Obrigado, garoto. Mas, por favor, volte pra mim. Tá, Retrô, chata eu sou mesmo assim. Mas por favor, volte pra mim. Minha loucura é uma coisa tão linda que explode por dentro de tanta emoção, sem saber o que vai ser de mim. Volte pra mim, por favor, eu estou te implorando. Tô mentindo, estou é chorando. Mas por favor, volte pra mim. Volte pra mim, por favor, eu estou. Obrigado, parceiro Renanzinho. Ele que adora romper fronteiras com o Retrô, sempre com a gente. Minha amiga Verônica, nossa aeromoça. A Verônica do aeroporto com a gente. Retrô! Bora, Playboy! O amor é fogo e paixão. Ele invade o meu coração, aumentando o prazer de tanta beleza. Vem, meu Retrô! Príncipe Negro. Johnny, aqui com a gente, alô Johnny, Pop Head na... Nati, tu és a flor mais bela do meu jardim. Aí dança. Fada encantada, quem escolheu teu amor para mim? Agora no jardim florido, encanto feliz da minha vida, vivo a te adorar. Nadir, minha flor querida. Um abraço ao nosso amigo TJ. Galera da TJ Esportes com a gente no Palácio também do Retrô. Nadir, se eu pudesse, a terra, o mar te ofertaria. O sol, a lua e as estrelas, minha própria vida também te daria. Mas existe o impossível pra transformar minha intenção. Nadir, minha flor morena, te darei. Olha, chuva, vejo por tua conta. Coração. A onda agora é Retrô. Obrigado, Fernanda, e as nossas abusadas. Em mais uma do Retrô. Nadir, tu és a flor mais bela do meu jardim. Foi a fada encantada quem escolheu teu amor para mim. Agora no jardim florido, encanto feliz da minha vida, vivo a te adorar. Nadir, minha flor querida. Que o teu amor é tudo pro meu coração. O teu abraço é o abrigo que eu mais preciso. E a nossa amiga Verônica, meu amor, sei que não é lá no aeroporto aqui com a gente. Passa te esquecer. Alô, Rafinha. Porque a vida me ensinou a ficar só contigo. Aqui. Eu sei que o teu amor é a fonte da felicidade que eu descobri no beijo que você me deu quando te conheci. Eu sei que o meu amor é tudo pro teu coração. O meu sorriso é a certeza da tua paixão. A onda agora é Retrô. Não existe nada que te faça me esquecer, porque a vida te guardou pra me pertencer. Alô, Palácio! O nosso amor é tudo que a gente precisa na vida. Olha aqui, até 5 da manhã. Do jeito eu passei no Galo, tá com a gente. Alô, Galo! Como eu vai. Só nós dois. E a felicidade é pra ficar. Lazico Coragem. Nesse amor.

sua tentação. Você invade meu mundo, não me dá tempo para pensar. Encanta-me em segundos. Já sei. Nosso amigo Jordan Belém, minha amiga Mega Light, o nosso estilista com a gente, ao Light. Pro meu coração. Assim. Se eu tivesse pelo menos. Meus amigos do Luxor Saudade com a gente. Fazem parte do show também. Obrigado pelo carinho. Aí, Luxor! Só gente boa. Na hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar. Outra hora do canto, outra data pra poder se enterrar. Se essa porra, porém, fosse de manhã, eu iria esse ato de piedade cristã. Mas devido ao um abraço, galera do Baralho, com a gente na área. O Retrô Palácio. Retrô! Dali Retrô. É do jeito que a Legião gosta. Olha o Dodô, alô garçom, mais um pacote pro Dodô aqui. Eu estou, venha me fazer pilu pilu, por favor. E o Maxi Pirata, e o único amor da sua vida. Debaixo do sofá, se a cama quebrar, pode gritar. Alô, Palácio! Miau, miau, miau, miau, não atrapalhe agora. Miau, miau, miau, miau, gatos namorando em meu quintal. Nossa amiga Andresa, ainda com a gente, a Simone também, as meninas retrô com a gente. Deixe eu te amar. Alô, Tassila André! A Lopna. Sou um gato louco por carinho, oh, oh. Carente de amor, é como eu estou. Juni viaja nessa, né, Juni? Alô, Playboy! Oh, oh, oh. Em cima do telhado, embaixo do sofá. Toda a galera da Poca com a gente, da Oswaldo. Aqui com a gente, bem na frente. Alô, galera da Poca! Miau, miau, miau, ama. Amo esse teu lindo sorriso, esse charme, essa beleza que aumenta o meu amor. E quem tá apaixonado aí? Amo a doçura dos teus lábios, amo a luz que brilha em seu olhar, amo teu jeitinho delicado que me deixa apaixonado com vontade de cantar. E ela chega assim. Mas você é muito tímida, tímida, muito tímida, tímida, tímida, muito tímida, meu amor. Mas você é muito tímida, tímida, muito tímida, tímida, tímida, muito tímida, meu amor. Que vai até 5 da manhã. Olha o Mega Bala com a gente. Entrou. Chamo por você, ninguém atende. Que dia é o som? Que dia é o som? De repente uma luz acende. E ele, ele, ele. De vir, vem. Eu já não sei se eu vou, se eu fico. Nosso amigo Paulo Cabetazinho, o Marcelo aqui com a gente, o da Macro, os playboys da área. O Rui Johnny da Laranja tá com a gente. Preciso falar com você pessoalmente. E eu não quero te prender, mas não posso te perder. Esse é um dilema. Vamos lá, Legião da Saudade. Meus amigos da Rádio Jornal com a gente. Nossos conterrâneos, um abraço, obrigado, hein. Galera da Poco, um abraço, valeu. Bora, Retro. Galera do Baralho, é, beleza, bora. Segura aí. Alô, garçom, canarinho, então chega o Robertinho, rapidinho. O meu coração já não aguenta. Olha o coração. Bate forte e quase arrebenta. Chega aí, canarinho. Eu tento disfarçar. Amigo Dames, do depósito com a gente, junto com a galera, curtindo o Retrô. Obrigado, meu irmãozão, valeu. Presente, o dia vai chegar. É uma noite a menos para a gente. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Legião Retrô. E aguardamos no próximo show do Príncipe Negro Retrô.